está autorizado o deslocamento para a ótica, vai aguardar para o ingresso, ok? Vai ser o número 2 para o ingresso. Solo 4206 da Azul. Ponte Perdão no 04. Eu fico mesmo até Ponte Perdão no 0. Ok. Necessito a sua ajuda pro operador de Finger. Gente, vamos contactar em frente, só estamos. Obrigado. Temos aqui para coordenada nível 200. Seu copinho ou aguarda a coordenação? Copinho 200. Tem, se autorizar o Salvador Vitória da Conquista, nível 200. Saída Arboa Pós, direto Conquista, decola da 1-0, com curva direita 5005, transpondo. Controle Salvador, Pérola 20, decimal 8. 5005. Bora, se pudesse decolar de imediato. Pix 5219, o processamento correto, saí pronto para o feedback e acionamento, remota 04, passa 3. Chamar para o processamento, remota 04, passa 3. Certo, autorizado, ingresso na 17, repasse pronto. Charlie decolado aos 42, controle 120, desce 8, boa viagem. 208, boa viagem, pra vocês também. Prossiga. Só pra ter informação correta, a gente tá aguardando o colega da 09? Negativo, o senhor tem livre pushback e acionamento. Ok, então tô iniciando, muito obrigado. Fala, grupo 601, livrou, tu escuta, boa tarde. Loma 601, muito boa tarde. Autorizar táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, pelo portão 06, direto? Direto, Alfa Juliette 06, portão. Gente, 06, no 601. Loma 601, pro táxi, são 144. Temos 3 horas e 45 de autonomia, Oceana Guarulhos. Sereia 6201, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera Torre, em 1-18-95, ajuste na 0 na 0. Táxi, ponto de espera 1895, 6201. Solo Golo 042, portão 9, pushback 0. Golo 042, aguarde para pushback, por gentileza. Mano 56, visual contrato com o Nacional? Afirma, Jean, visual contrato, foram 8 também. Faz o posto mesmo ali, mantém pista no 0. Após o travo ali, mantém no 0, 8-5-6 gol. Alto, autorizado a decolagem de pista no 7, vento, uma centena, 169. Sete Serra, copiou a torre? Sete Serra, 1043, no solo de 45, libere pista pela direita, solo 2019. Vai da direita, 2019, 1043. Afirmativo, autorizado ingresso, repasse pronto, Guardião 07. Solo, você deve um 43, boa. Grosso 89. Iniciando decolagem, gol 1856. Passava para Zulu Juliette Serra, decolado aos 46, controle 20 decimal 8, até o regresso. Zulu Juliette Serra, controle 120 decimal 8. Torre 62101, o ponto espera está pronto para decolar. 6201, autorizado ali, mantém pista no zero. E mantém, 201. Serra 1 no meu pé, corrido axé, reporte o farol da barra. Reportará o farol da barra, os dois de LED Serra, corrido axé no meu pé. Autorizado, decolagem 17, vento 090 graus, 179, Guardião. Dona 56, decolado 47, controle 208. 208, bom, 856. Controle Salvador, bom, 856, boa tarde. Boa tarde, 856, subo 390 na saída Pouca. 390 na Pouca, quando por cima, Aracaju, presente. Copiado, inicialmente aí autorizado direto, Jamo. Inicialmente Jamo, muito obrigado, senhor. Aos 47, da presença autorizado curvar à direita para ingresso na terra do vento da 17. Relativo, iniciando curva à direita, vai chamar de base para final. De táxi até o ponto de espera, só vai dar passagem ao Airbus da Oxoné. Está ingressando agora na Juliette, portão 02. No ponto de espera vai chamar a torre em 118.95, ajuste na 090, bom voo. Obrigado, deixa eu dar passagem, colega da Oxoné, em de táxi azul 4206. O Guardião 07, se puder agilizar o cruzamento da final da 1-0. Ativa, agilizando o cruzamento da 1-0, Guardião. T3, final da Elias X-Ray da 1-0. 1-2-7-3, Querengá 1-0. 1-0, custa aproximação, cheque tem. Agora, instruções para todos. Forma agora um helicóptero, Mercotiari 35. Cruzando a Fadão 0, não vai interferir com sua aproximação. Ativo. Tô passando travado. Livrou o eixo do 1-0, Guardião. Ed, o Guardião vai. Eu vou estar girando base, o Guardião 07. A gente vai chamar girando base, Guardião. 0.1. Decolado aos 49, controle 20 decimal 8. 08201. Alyosha 6201, onde o Colô está cruzando 1800, só escuta. Alyosha 6201, submantenho 360, autorizado direto da El. 360 da El, 360 da El, 6201. Salvador, 3560, 270. Mike Eco Delta, informa pessoas a bordo. 1 a 12 a bordo, pro farol de Tapão, reportando para a descida. Mike Eco Delta. Quando eu gerar, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera da 1-0. 3560. Afirmativo 3560, chame o centro Recife em 1260, alterna 128.8. 260-2283. Mike Juliette Charlie, chame Recife em 1260, alterna 128.8. 260-2288. Boa noite, 56, direto Aracaju. Direto Aracaju, bom, 856, obrigado. Curta me mantendo, 04. Só confirma o estimado para pouso em Valença. Pelo 09 da próxima, o Luiz José Serra, de frequência, que nós estamos contato local e até o regresso. Mas escuta? Gente, Guardião, reporte quando voltando para a tanque aqui, remetida no 17. Bolo 273 no solo 52, libere pista pela direita, solo 209. Tá liberado a direita, 209. Bono 856, chame Recife em 12685, alternativa 12545. 2685-2545, Bono 85, bem grato. Trip 5219, coordena equipe de solo e chame para táxi. Salvador, Golo 273. Golo 273, boa tarde, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Golo 273. Como eu acho que é bravo pra você. Aguarde cópia. 1406 decolado 54, controle do 318, boa viagem. 208, obrigado, 4206. Isso, autorizado, Guardião, ingresso é na final da cabeceira, no 7. Guardião 07, tá livre, no 7, vento 090 graus, no 69, vai voltar para a remitir. Azul, 4206. Azul 4206, subal 350 na saída Puca. 350, no perfil da Puca, 4206 Azul. Copia. Autorizado Serra Índia Iacoíndia, 500 pés, Boa Norte, 197, 0165 Transponder, controle Salvador, 120, decimal 8. 325. 25-3325, 201. Tem aí estacionamento táxi Torre, 118, decimal 95, ajuste 9090, bom voo. Paulo Lola 273, vai da Juliette. Montanhas da Juliette, Lola 273, aguardando a aeronave da companhia, inicial táxi. Manter na Juliette? O senhor vai manter antes da Juliette. Ok. Solo é o 5299 da parte 3, para o táxi. POB de 59, autonomia de 3 horas, alternativa Salvador. O trip 5219, livre táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre em 118.95, ajuste 1090, bom voo. Táxi via Índia, parte principal, no ponto de espera 18.95, graças, um bom trabalho. Marques Delta, para 500 pés, ajustado em 1010. Pousada revertida, Guardião 07, 57, pode parar do solo. Informação final? Afirmativo, ativo, esse é o último toque arremetido. Esse é o trip 5491, cliente da Oscar, já no ideal de descida. 491, desce para 4000 pés na proa de toque, com ajuste no 0 no 7. Voando toque, descendo para 4000 com milidão, trip 5491. Curva direita, Guardião, reporte girando base, baixado e travado, puder agilizar. Pode, vai agilizar, vai chamar de base para final. 042, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste 1090, bom voo. Obrigado, 1090, parte principal Índia, torre 1095, gol 1043. O Gol 1273 após a passagem do Boeing da companhia, à sua frente, o seu ingresso Juliette, portão 08. Eu até, após a passagem da aeronave da companhia, ingresso Juliette para o 8, Gol 1273. Cobramos, vai aguardar para ingresso, temos agora uma aeronave da Polícia Militar, que está girando base para pousar no 7. Salvador, boa tarde, 1042, para sua ponte de espera, da 10. Gol 1042, vai alinhar e manter pista no 0. Alinha e manter no 0, 1042. Repetido 219, decolado ao 59, controle 1208. Controle Salvador, boa tarde, trip 5219. 5219, suba ao 200, uma saída boa, vigilância. 200 da Arbor, vigilância, 5219. Azul 4206, chame Recife 1260, alterna 128.8. 260 28.8, 4206. Para pouso 97, guardião 07. Não, na escuta? Guardião 07, na escuta? Bravo, tá na escuta da torre? É, informo que tem um tráfego do Polícia Militar, tá vindo pra pousar no 7. Agora instante para a decolagem. Visual com a aeronave? Tá aberta na final da 17, tá visual com o mesmo? Pesado, Salvador, Guarulhos, nível 340, via peso 196, Belo Horizonte, direto 3, conforme rota do ponto de voo, decolador 90, com curva direita, não precisa da saída da Euleda Brise, 5023, o transpondo, controle Salvador, opera em 120, décimo 8. Então no 340 para Guarulhos, via Pedro Lula 96, Bravo Hotel do Lula, 3, da Elder da Brisa, saída 5023, transponder 208, LAN 3297. LAN 3897, cotejamento correto, sendo pronto para feedback e acionamento. Tomará pronto, LAN 3297. Avião 07, caso receba a Torre Salvador, está livre pouso pista 17, vento 080 graus, 18 nós. Voo 042, está livre decolagem de pista 10, vento uma centena, 13. Gente, iniciando o Gol 042. O Maníaco Delta vai ficar de Itapuã. Maníaco Delta vai manter esperando só de Itapuã. Estamos agora uma aeronave da Polícia Militar que está em fase de comunicação. Está próximo ao final do ano 7. Vai manter a posição, ok? O Michael Corriotti vai aguardar para cruzamento da final da 90. Até mais cedo, mantém lá, vai ficar o Itapuã com curva pela direita. 07, já presença autorizada direto Graé, vento 090 graus no 49. 2010, estou vetor, curva esquerda proa 130 para interceptar o localizador. Descendo para 2000. Curva na esquerda para a proa 130, o C4 está vendo. Saúde, seu regresso. Bravo. Sou Salvador, Papa Romeu, Mestre Abraço. Confirma para o controle. É, Papa Romeu, Mestre Abraço, decolou do Ceará, está com flor de terra em dia com índios. O Romeu Oscar Bravo, não há tráfego reportado, já está próximo do local de pouso, de frequência 2345 até a decolagem. Bravo. Controle, boa tarde, Gol 042. Boa tarde, Gol 042, suba o 360 da El Gilance. 360 da El. Ah, mas sim, está pronto, cobra Galeão, 601. Autorizado, Salvador Galeão, 360, veio a pessoa 190, SMAP direto no Tubar da Cela, conforme rota do plano de voo. Decolada 190 com curva direita, no perfil da saída da Eulê da Brite, 5094, transponda, controle Salvador, opera no 20, décima 8. Como transponda? no 4. Gente, autorizado 360, VPS Luno 0, SMAP, Lúcio para Barbacena. Colono 0, curva direita, da El, Leda Bridge. A 5014 transponder 208, controle de Salvador 1601. Colono 041, contagiamento correto, me pronto para feedback, acionamento do 06. Colono Aracuano, pronto, posicionamento 06 no 601. Colono Chiner 6215, boa tarde. Salvador, Chiner 6259, boa tarde. Oxana 6259, muito boa tarde. Copia 360 para Guarulhos, informação em curso Papá. Frente do Papá, copia 360. Oxana 6259, autorizado Salvador, Guarulhos, nível 360, via Pesolo 16, Belo Horizonte, direto trigo, conforme rota do plano de voo. Decolador no 0 com curva direita, no perfil da saída da Euleda Bridge, 50 no 3 do transponder, controle Salvador, opere no 20 decimal 8. Guarulhos 360, fuso no meia, bridge, decola da pista 10 pela direita dela, da bridge a saída, 50 no 3, 208 ao controle, Xenéia 6259. Xenéia 6259, contagiamento correto, estamos pronto para feedback e acionamento. Vai chamar o Xenéia 6259. Salve Salvador, 567 da Gol. 1567, boa tarde, informação em curso Papá, copia 360. Prossiga para 567. 567, autorizado Salvador para Brasília, nível 360, via peso 197. Saída Arbor, transmissão Elefa, decola da 10. Com curva direita no perfil da saída, Arbor 5021 no transponder. Controle Salvador, opera 120, decimal 8. No 567 autorizado, destino Hotline de voo via a pergunta 7, saída é a Arbor Transição Elefa. 5021 transponder, 128 controle de saída e nível 360 autorizado. Estou no 567, contagiamento correto, estou me pronto para feedback e acionamento. No 567. Ok. Deixa eu nem confirmar quantas milhas da sinal. Uma milha e meia. Sonda 10, confirme? Afirmativo, a uma milha e meia da sinal da 10 a 600 pés. Coriota no solo 08, autorizado de virar direita para o parte 4, acho que sabe qual seria, Mike e Coriota. Back encanamento, outra 3897. São 3897 no 05, na equipe solo, chama para o táxi. Chama o táxi para 3897. 1895. Obrigado, senhor. Boa tarde, bom trabalho. Aumente. Torre Salvador, 35491, estabilizado, relevo da 10. 5491, que vem da 1010, continua a aproximação, reporte no marcador externo, baixado e travado. Reportar o externo, baixado e travado. 5491. seu decolo da intersecção na cabeceira? Decolo da intersecção, pra cá já. Sim, 1, 2, 3, 2, 5, alterna 1, 2, 5, 1. Obrigado, boa tarde. Pracajá 17, autorizado o TAC, você pode dar interseção para ingresso na pista, o Pracajá 17. Ação externa baixando, travado, 35491. 35491, tá livre, pouso pista no zero, vento 090 graus, 169. Livre, pouso 5491. De TAP 3294, pressão nível 050. TAP 050, 3294. Já se a gente mantém a posição, vai guardar para ingresso, tá? Se fizer o contrato na conta final da 1-0? Após o pouso do mesmo, tá autorizado a manter pistão no zero, vai reportar pronto para Cajá 1-7. Então, 3897, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, indo no ponto de espera, torre, em 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-0. 0-0, na ajuste, taxi até o ponto principal, indo no ponto de espera, 1-1-8-9-5, para 3897. Dólar gol no 567, no 11, para o posicionamento. 567, leque, solução para o táxi. Autorizado, leque, solução para o táxi. Pista 160. 160, autorizada. Obrigadinho. Vai chamar agora Centro Recife em 1-3325, alternar 1-2-6-0. Boa 7, está autorizado a decolagem pistão no 0, vento 090 graus, 10 nós. Já decolagem, fica já. 325. Ok, copiado. Autorização confirme. Coronel 273, aguarde a cópia, informação em curso, papá. Certo. Pode ficar para o Golf, chamou o Saulo. Viagem. 08, obrigado, até mais. Pode papar o Golf, aguarde cópia. Saulo, o voo 1601 está pronto, deck de acionamento, 06. 17260. Saída Momo, vigilância. Aqui é 260, tá em vigilância, pra cá já. 1601. 0 pronto pra decolagem. A Lima tem pistola 0, tá 3297. A Lima tem pistola 0, tá 3297. 940 é o terceiro pra Copa, saída prevista da Éolia da Briga aguardando. A Éolia da Briga, obrigado. Uno, dois, sete, três, copia. Uno, dois, sete, três, na escuta do Saulo. Três. Autorizado Salvador com fins, nível 360, via pedulou 1-0, brisa, pedulou 1-6, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da Euleda Brice. 5030, transponder, controle Salvador, opera em 120, decimal 8, gol 1273. Ok, Salvador, confim, 360, superioso 10 até Bridge, depois superioso 1-6. Decola da 10, curva direita, da Euleda Bridge, 5030, transponder, 208, controle. 5030, transponder, gol 1273. 5030. Protegimento correto, chame pronto para pushback, acionamento no 08. Gente, pagou, confirme quanto você faz do Salvador? Ciência, autorizado Salvador para Terra Novembro, Eco, Yankee, 1.500 pés, corredor axé, decolada 1.7, curva direita, 5.560, transponder, restrito no 1.000 pés no corredor axé, controle Salvador, 1.20, decimal 8. 3294, 2000 pés, 1010, reforço estabilizado. 1010, reforço estabilizado, 3294. 2000 pés aguardando a sessão M500, com controle para apagou, se bom voo já. Ah. 397, decolado ao 18, controle 20, decimal 8, boa viagem. 308, boa. Positivo, pronto, copo 940 da Golf. Autorizado Salvador, Guarulhos, nível 360, via 6116, Belo Horizonte, direto Trip, conforme roda do plano de voo. Decolada 1-0 com curva direita, no perfil da saída da Euleda Bridge, 5035 transponder. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Ok, 360, autorizado, via 6116, BHZ, Trip. Decolada pista 10, primeira curva direita da Euleda Bridge. 035, transforma 208, eu preciso de controle pro gol 1940, posição 1. 1940, posicionamento correto, a posição 01, é pronto para o feedback acionamento. Vai chamar. Pode voar da Elta 3897? Autorizado, flua de Leda, 3897. Direto Leda, 3897. Bruno 601, pronto para o táxi. Eu vejo 167, 3 horas 49 de autonomia, alternando Campinas. O Gol 9601, autorizado táxi, até o ponto de espera, via parte principal, Índia no ponto de espera, torre, em 118, decimal 95, ajuste no 0 na 0. Bateu Índia, ponto de espera 1 na 0, 118.95, ajuste no 0 na 0, 601. Obrigado, até o próximo. Por favor. Pronto. 601, autorizado a linha em decolar, pista 10, vento 090 graus, 15 nós. A linha decola, pista 10, voo 601. Para o táxi com 171 a bordo, 3 horas e 50, alternando Campinas. Zona 567, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, indo no ponto de espera, torre, em 118, decimal 95, ajuste no 0, no 0, bom voo. Pátio, principal Índia, torre 18, confirma a sua frequência da torre, a sua espera? 118, decimal 95, a frequência da torre Salvador, bom no 567. O ajuste na 0 na 0. Tá 3294, torre 1895. 1895, torre 3294. O Oceané 6259 no 02 aguarda. Bora. Pega visual. Não é a torre, mas chame torre 1895. Opa, só faltou apertar o botão, obrigado. Tá. Torre Salvador 3294, sinal na 0 visual. 394, que negão no 0 no 0, continua a aproximação, reposte no externo, baixada e travada. Vai reportar no externo, baixada e travada, 3294. Tá, hoje é na meta de cima. Baixar checar 3294. 3294, autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus no 0 nós. Leve pouso 10, 3294. Dano 567 da Gol, ponto 0 pronto. 567, mantenha o ponto de espera dando 0. Vai manter o ponto 0 dando 0. A 3897, chame Recife, 13325, alterna 1251. Fono 273, na 08, quando ele quiser se solo, chame para o táxi. Passaremos. 200. Eu já darei manter a porta para o meu final, agora 57. 7 Recife em 12545, alterna 12685, Tracajá. Tracajá 17, esse é o controle Salvador. Chame Recife em 12660, corrigindo. 12545 e alternativa 12685. Na 394, no solo 28, libere pista pela direita, solo 1209. Cheguei, então 219. 5 horas. Oxané 6259067, alterna Galeão, confirme só a autonomia. 5 horas. Cliente, então livre táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre, em 118, decimal lado 5 horas, última 090. 2010, autorizado até o ponto de espera, chamada 1895, bom dia, até a volta, 2594. Boa tarde. Solo 3894, nível. Solo 3897, autorizado para Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3894. Para o táxi 165 a bordo, 165, 3 horas e 26, Campinas Alterrado. Voo 273, autorizado táxi até o ponto de espera via parte principal Índia, no ponto de espera torre, em 118 decimal 95, ajuste no 00, bom voo. Ajuste no 00, via parte Índia, no ponto de espera 118 decimal 95, torre, voo 273. 10 decolado 230, controle 120 decimal 8, boa viagem. Obrigado, boa tarde. Alterne 133-25. Controle gol 567 decola. É, Recife 251, 133-25. Afirmo. Buenas tardes. Adiós. 1567, submantenha 360, LF, vigilância. Ah, 567, LF, para vigilância. 237, portão 3, vigilância. Talinho, Azeite, 0, 7, vento 080 graus, 09. 259, tarifa de decolagem pistão 0, vento 080 graus, 09. Autorizado, né? 62, de prova. Para decolar de ponte espera. E você acha mesmo tem ponte esperada no Zé? Fazerá. O Golfo decolado aos 32, controle 120 decimal 8. Bom. Logo 940, posição 1, pushback acionamento. Com 1940, após o término do parqueamento do aeronave da TANO 03, o senhor tem livre para o feedback acionamento? Após a TANO 03, está livre. Com 1940. Papa Golf, confirma estimado para o pouso. Está estimando o pouso ao 5-8. Bora. Ideal para o destino? 2-8-8. Prossiga direto ao destino, Oscar Papa Golf. A 1.000 pés e abortando no, a 20 milhas. Vai reportar 20 milhas na proa do destino, Golf. Controle Salvador, boa noite, Oceania 6259, transfere 1500 na Dael Leda. 6259, submantenha o 360 na saída da Dael, chance. Ok, sobe para o 360 na saída da Dael Leda. Seria possível voar Leda, tá visual com tráfego aí que decolou da 17. Tá bem longe o tráfego 6259, porém está autorizado pro Ed Leda. Maravilha, Leda 6259. O curva esquerda 5032, transfundo, controle 120 decimal 8. Fica. O 5464 copiou o nível 190, Golf Charlie, Golf 677. E a partir daí pode pegar, por favor. Afirmativo, autorizado Maceió, nível 190, via Golf 677. Decolada 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Pulca-Caju. Pulca-Jamo após direto Caju. 5032, transponda, controle Salvador, opera em 120, decimal 8, trip 5464. Autorizado, Maceió 190, Golf 677, a 1-0 com curva esquerda, saída Pulca-Jamo, Aracaju. Acionará 5032, chamará o controle 120, decimal 8, 5464. Trip 5464, posicionamento correto, estamos prontos para fazer acionamento, remota 06, pátio 3. Chamará para acionamento 5464. Decolado 1236, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Olha o voo 1273. Voo 1273, submotinho 360. Não, 360, gente. Solo Gol 940, 3 horas e 53 de autonomia, 190 a bordo, alterno Galeão para o táxi. 3:23 de autonomia, alterna Galeão, confirma o seu É, 190, então 3 horas e 53 de autonomia. Ciente, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre, em 118, decimal 9, 5 ajuste no 0 no 0, vovô. 119, Bono 567, Recife 1260, alterna 128.8. 260-288. Aproximando o ponto de espera, pronto. 940, a linha decola, 0, vento 080 graus, pelo menos. A linha decola, agora 940.